aí, Tomate. Olha aí, Jota. Firmeza. Então, ano vai, ano vem. E a situação do brasileiro cada vez mais precária. Continua a mesma, né? Vários mano aí desempregado, desinformado, desesperado, pronto pra ir pro arrebento. Mas só que não é bem assim, né, meu? A gente, em primeiro lugar, tem que levar o pensamento em Deus, né, meu? E cuidar das nossas crianças, porque hoje em dia, meu, criar um filho tá sendo um desafio para os pais, ó, meu. As drogas tá aí, as armas estão aí, ó, meu. Tá difícil, ó, meu. Não, realmente. O crime também tá demais, né, mano? Tipo a nossa quebrada mesmo. Vários caras inocentes morrendo. É, mano. Vários pais de família se revoltando porque tem uma par de nóia ali saqueando o varal. O cara perde a cabeça, vai lá, atira no cara, deixa a esposa, todo mundo lá. É Brasil, né, mano? Brasil, periferia. 500 anos de miséria, fome, enganação, podridão. A televisão tá aí, ó. Ao invés de educar, né, meu? É, hipnotiza nosso povo. É uma forma de manipulação, né, mano? Pode crer. Até quando a gente tem que aguentar isso, mano? É, o futebol tá lá. Enquanto a gente tá vidrado no futebol, é, TV, os caras tá só passando no pano e roubando, e roubando. Eu vejo aí poucas escolas e cada vez os caras falando mais presídio, mais presídio. É isso que o nosso povo precisa, mano. Reivindicar, lutar, ninguém quer, né, mano? Na realidade, não é fácil. Fácil é assistir a TV e ver o governo, né, mano? Roubando, tirando do nosso bolso, né, meu? A gente paga imposto, né, meu? Dinheiro, dinheiro, cadê dinheiro? Pra onde vai, mano? Pra onde vai? Fala pra mim, cadê, mano? É, infelizmente, a realidade é essa. É. O dinheiro some e ninguém sabe pra onde vai. Brasil, o país dos corruptos. Pode crer, mano. Foda.